Alô, você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô, você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você através do 107,9, da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E também, você que está ouvindo depois da nossa programação no nosso site, quero agradecer você. Já quero pedir para você deixar seu comentário aí embaixo. Você pode comentar, faz igual nosso amigo Dan Endo lá do Japão, que está comentando em todo episódio. Agradecer o abraço do Titi, inclusive. É, olha só. Então, para você que não sabe, o Rio Vox Esporte Clube agora está disponível na íntegra para você acompanhar a hora que quiser e onde quiser. Então, não tem mais desculpa. Ah, não dá para escutar na hora do almoço. Você pode escutar depois. Baixa no seu telefone, escuta a hora que quiser. Então, o Rio Vox Esporte Clube é o primeiro programa da nossa região, quiçá, tem pouca gente que faz isso que a gente está fazendo, de lançar o programa como podcast para você, inclusive na iTunes Store. Então, quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, o feedback está sendo muito bom, os números de acessos também estão sendo muito importantes. Muito obrigado a você, nosso ouvinte, que está ligadinho na nossa programação, seja ao vivo, seja ela gravada. E, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos comentaristas no dia de hoje, começando pelo professor Mauro Fernandes, que também está aqui conosco. Muito bom, muito boa tarde para você, professor. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde, Titi. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube. Agora os internautas também acompanhando nós aí através da programação, podendo acompanhar a programação nossa a qualquer momento, à sua inteira disposição, a hora que você tiver disponibilidade. Seja muito bem-vindo aqui ao Rio Vox Esporte Clube, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E também conosco aqui nos estúdios da Rio Vox FM está o nosso amigo Titi. Muito boa tarde para você, Titi. Boa tarde, Léo. Boa tarde, professor Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio Vox FM. Tem meu destaque de hoje, que o Joinville respirou um pouco na Série C ontem, viu, Léo? Respirou, mas tá longe ainda, viu? Então, começando a nossa programação, você pode participar com a gente mandando sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 99759-1384, 99759-1384. Tem também o nosso telefone, 3493-7100, para você que está ouvindo a edição gravada. Comenta aí embaixo, diga o que você achou do programa, deixe seu comentário que a gente com certeza vai ler aqui no ar para você. E a gente começa a nossa programação esportiva hoje com uma notícia não tão legal, porque morreu hoje, aos 73 anos, Zé Carlos, ex-volante do Guarani, campeão brasileiro em 78, ex-volante do Cruzeiro, que inclusive é o segundo jogador que mais vestiu a camisa celeste. É, exatamente. Então, o futebol está de luta aí, porque um dos maiores volantes da história do Cruzeiro e do Guarani faleceu nessa terça-feira. O volante Zé Carlos, ex-volante Zé Carlos, segundo jogador que mais vestiu a camisa celeste, com 633 partidas disputadas. Estava com 73 anos e jogou pelo Cruzeiro de 65 a 77. Depois foi para o Guarani ser campeão brasileiro de futebol. Ganhou, então, inclusive, Libertadores, ganhou brasileiro pelo Cruzeiro, Campeonato Mineiro. Ele tinha sofrido um AVC em 2016 e estava com dificuldade para falar e para se locomover desde essa época. E, infelizmente, o ídolo aí de muitas torcidas, a torcida bugrina, da torcida cruzeirense, deixa esse mundo e entra para a eternidade também. Que descanse, paz e Deus conforte a sua família, né, professor Mauro Fernandes? Sem dúvida, deixou um legado, está deixando um legado ao futebol. E quem não lembra, né? Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão, Careca e Bozó. Quem que não lembra desse Guarani de 78 que ficou campeão brasileiro, para a tristeza do nosso amigo Léo, que foi em cima do Palmeiras, que o que o Guarani sagrou-se campeão brasileiro. E o Zé Carlos era o capitão dessa equipe, era o mais experiente e já tinha vencido e ganhado vários títulos no Cruzeiro e por outras equipes que passou. Então o Zé Carlos, que foi secretário de esporte lá de Belo Horizonte, que foi comentarista da cultura lá de BH, portanto tem grandes serviços prestados ao futebol de modo geral, tanto como jogador e quanto usando também a sua experiência como jogador para depois favorecer aqueles menos privilegiados com o futebol. Portanto, fica aqui o nosso respeito, as nossas condolências à família enlutada, que possa que Deus conforte o coração de toda a família neste momento, mas o Zé Carlos tem uma folha corrida aqui no futebol brasileiro e deixa um legado aí que poucos que passaram pelo futebol vão deixar. Muito bem, antes da gente falar então todas as notícias do dia, a gente passou essa primeira informação antes aí, porque é muito importante a gente dar um valor aí ao que foi o Zé Carlos e o que serviu ao futebol brasileiro. Que descanse em paz. Vamos falar do Supermercado Grilo. Supermercado Grilo, pulo certo da economia, que já está funcionando aí, já está evento em popa, e temos as ofertas do Supermercado Grilo, ofertas válidas dos dias 11, mais conhecido como ontem, até o dia 14, quinta-feira. Arroz agulhinha tipo 1, Skudler, 5 quilos, R$10,99. Temos também açúcar cristal mirante, 5 quilos, R$5,88. Coxão mole, o quilo a R$15,99. Cerveja cristal lata, 350ml, R$1,59. Tem também café Ducati, 500 gramas a R$5,99. Coxa com sobrecoxa de frango inteira, o R$4,99 o quilo. Tem muito mais ofertas no Supermercado Grilo, pulo certo da economia, parceiros aqui do Rio Vox Esporte Clube. Hoje tem muita coisa pra gente falar, tem os jogos de ontem, tem Série B, tem Série C, tem Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a famosa Bezinha. Mas antes, vamos fazer um primeiro giro de notícias aqui pelo mundo da bola, porque está definido o árbitro da abertura da Copa do Mundo, é o argentino Néstor Pitana. Ele estará então apitando a partida entre Rússia e Arábia Saudita na quinta-feira. Em entrevista coletiva, a FIFA anunciou nessa terça-feira. Os dois auxiliares serão também os argentinos, enquanto Sandro Merahit será o quarto árbitro na primeira partida do Mundial com o VAR, e a responsabilidade do VAR será do italiano Maximiliano Irrati. O jogo será ao meio-dia pelo horário de Brasília, no estádio Luzinski. Então, arbitragem sul-americana para esta primeira partida de Copa do Mundo. Quem anunciou foi o diretor de arbitragem da FIFA, o senhor Pierluigi Collina. E aí, Titi, Pitana apitando a abertura da Copa do Mundo. Titi, que é nosso especialista em arbitragem, né, professor? E aí, Titi, o que você pensa da arbitragem argentina logo na primeira partida? Pelo que ele vem atuando na Copa Libertadores, na Sul-Americana, para apitar assim, Rússia e Arábia, eu sei que vai ser um pouco de pressão em cima dele, porque vai ser assim, abertura da Copa e tudo mais, mas eu achei que foi assim, uma boa escolha. Acho que foi também sorteio, né, Léo? Acho que não foi sorteio, não. Acho que eles chegaram escolhendo mesmo. Vamos ver se essa quinta-feira se vai ter uma atuação boa lá no jogo de estreia, né? Lembrando que quinta-feira o Rio Vox Esporte Clube está em novo horário, a partir das 11 da manhã, o Rio Vox Esporte Clube no ar também, porque nós queremos assistir a Copa do Mundo, né? Então a gente precisa assistir os jogos para trazer informação para você. Então, Rio Vox Esporte Clube no ar a partir da quinta-feira, às 11 da manhã, com exceção das quartas-feiras. As quartas continua ao meio-dia, por uma pendência aqui no horário. Mas, então, De segunda, terça, quinta, sexta e sábado, às 11 da manhã, na quarta ao meio-dia. Também lembrando, vamos ter conteúdo extra sobre Copa do Mundo no nosso site. Então, você vai ouvir o nosso programa aqui, pode ouvir no site também, e vai ter programa extra. Acabou o jogo na Copa do Mundo, já tem nossa análise lá no site para você ouvir e acompanhar. Muito legal. Então, a gente está trazendo mais conteúdo para você ficar ligadinho na nossa programação. Vamos falar de Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, mais uma vez, esse caso que se arrasta. A juíza Dalva Macedo deu sua sentença aí no caso Gustavo Scarpa. No veredito, a magistrada da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro considerou improcedente a reclamação do meia. Quer dizer, o clube não paga e a reclamação ainda é improcedente. Está certa a justiça do Rio de Janeiro. Dessa forma, o vínculo contratual do jogador com o Fluminense está mantido e ele não pode defender o Palmeiras. A decisão é em primeira instância e o Scarpa ainda poderá recorrer da decisão. A magistrada concordou com a tese exposta pelo Fluminense no processo. No entendimento da juíza, o meia entrou na justiça apenas com o objetivo de se desvencilhar da multa rescisória de 200 milhões para assinar com outro clube e obter vantagens salariais. Para embasar a decisão, a juíza argumentou que mesmo o clube atrasando o recolhimento do FGTS desde 2012 e o pagamento de algumas parcelas contratuais nos últimos anos, Scarpa renovou seu contrato em março de 2017 com aumento salarial e extensão de vínculo até 2020. A juíza ainda disse que a renovação contratual demonstrou que o autor ainda possuía interesse em se manter vinculado ao clube independentemente do salário. Aí não precisa ser nenhum gênio, né, dona Dalva? Indicando que, de forma inequívoca, o perdão... Tu não entendi porcaria nenhuma do que ela falou aqui, mas enfim. Quer dizer, o que a juíza afirma com essa decisão? Clubes de futebol do Brasil, devam à vontade, devam o FGTS, não paguem salário, porque quando o jogador entrar na justiça, o favorecido vai ser o clube. E como a gente já disse aqui, professor, o Fluminense é imbatível nos tribunais, professor, é impressionante. Mas essa decisão da justiça, da juíza, é fácil de derrubar, viu, Léo? Porque a própria Lei Pelé, ela determina que o clube que deve FGTS ou INSS, qualquer uma desses, ou salário, ele perde o direito federativo do jogador. Mas é triste a gente ouvir justiça comum travando um jovem jogador talentoso como o Scarpa, deixando de trabalhar, deixando de apresentar, de poder fazer exercer a sua profissão de maneira saudável. E além disso, olha só, o Scarpa tem que pagar os honorários dos advogados do Fluminense, que são em 100 mil reais e mais os 22 mil reais de custas processuais. Agora, informação que a gente tem vinda do Palmeiras, o cenário negativo do processo, que se continuar na justiça carioca, o Scarpa vai perder com certeza, porque está claro o favorecimento ao Fluminense. Diante desse cenário negativo, o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, admite a possibilidade de abrir conversas com o Fluminense sobre uma eventual negociação, coisa que há um tempo atrás não era nem cogitado pelo clube paulista. Porém, a tendência é ainda do jogador se manter na briga judicial por mais tempo. Então o Palmeiras vai negociar com o Fluminense para conseguir ter o jogador, porque querendo ou não, são quase 3 meses do atleta sem entrar em campo. Isso prejudica. E no futebol, quando a gente tem uma carreira muito curta, o professor já disse isso aqui no Rio Vox Esporte Clube, não pode acontecer isso. A justiça está impedindo o jogador de trabalhar e de receber salário, porque o Palmeiras paga o salário em dia, diferente do Fluminense. Então o Palmeiras deve negociar com o Fluminense um valor para tirar o atleta do Flu e acabar com esse imbróglio, pelo menos para o Gustavo Scarpa poder atuar com a camisa do Palmeiras, professor. No momento, olhando pelo lado de que a justiça carioca vai dar toda a causa ganha ao Fluminense, eu acho que o mais certo o Palmeiras vai fazer é sentar e oferecer alguma coisa pro time carioca. Realmente, viu, Léo? A justiça e o Fluminense vai ter que vê direito esse menino aí, o que a justiça está fazendo, porque ela está cerceando o menino de trabalhar e exercer o seu direito de poder trabalhar. Portanto, a gente sempre teve o respeito com a justiça trabalhista, que realmente a justiça trabalhista sempre chegou e foi ágil a favor do trabalhador, e não parece que nesse caso aí ela está muito mais a favor do Fluminense do que propriamente é o Gustavo Scarpa, que está percorrendo esse... foi buscar o direito na justiça desportiva, na justiça trabalhista, e a justiça trabalhista não o reconheceu. E no fim, me parece que o caminho do Gustavo Scarpa está sendo o mesmo caminho do Zeca. Vai desistir da justiça trabalhista e ter que fazer um acordo forçado para poder voltar a jogar futebol. Foi o que aconteceu. O Santos trocou o Zeca com o Sacha. Portanto, é muito triste a gente ver essa justiça trabalhista que parece que funciona realmente para o patrão. Vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro, ainda nesse giro, daqui a pouco a gente passa o resultado do jogo de ontem, mas é o ex-treinador do 15 de Piracicaba, Evaristo Pisa, que fez uma boa campanha com o 15 na A2 do Campeonato Paulista, é anunciado como novo técnico do Botafogo da Paraíba. O anúncio foi feito nessa segunda-feira pelo clube paraibano, que estava sem técnico desde o último dia 5, quando Leston Júnior entregou o cargo após um empate com o Globo da Paraíba. O comandante de 45 anos já deve realizar os primeiros trabalhos no Almeidão nesta terça-feira. No Belo, o Evaristo terá sua primeira experiência fora do estádio de São Paulo, onde ele já comandou Paulínia, Portuguesa Santista, Velo Clube, Taubaté, Guarani, 15 de Piracicaba e Capivariano. Então, Evaristo, sua primeira oportunidade em uma equipe maior, uma equipe de Série C de Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente deseja toda a sorte do mundo, porque a gente sabe o quão competente é Evaristo Pizzo. O que ele fez com o Capivariano, ser campeão de uma Série A2 com um elenco limitado, e o que ele fez com o 15 esse ano também, que infelizmente acabou pegando o Guarani e caindo para a equipe mais forte da Série A2, uma equipe de investimento muito mais alto. O Evaristo é um cara muito competente e deve ter muito sucesso no futebol paraibano, professor. Deixa ele trabalhar que vai ter sucesso, com certeza. Com certeza, viu, Léo? Parabéns ao Evaristo, né? Por tudo que ele fez, pela humildade que tem esse treinador, trabalha em equipe, é humilde, não é mascarado e nem deixa o fato de ser comando, de deixar de respeitar os comandados. Portanto, é um grande treinador, um ótimo profissional, e que está tendo uma grande oportunidade de mostrar também os seus predicados técnicos, táticos e seu conhecimento também lá no futebol da Paraíba. Uma pena, porque estava na mira do 15 dele poder voltar para disputar a Copa Paulista, mas entre disputar a Copa Paulista e disputar a Série C do Brasileiro por um time grande como é o Belo lá da Paraíba, é claro que ele está muito bem lá. Vamos torcer para que ele tenha os mesmos sucessos que teve no 15, no Capivariano e também no Guarani, também lá no Belo. Notícia quentinha, acabou de sair. Julen Lopetegui, treinador da seleção espanhola, é confirmado como novo técnico do Real Madrid. Real Madrid, então, agiu e trouxe o técnico da seleção espanhola, Julen Lopetegui, vai comandar a Espanha no Mundial da Rússia. Acabando o Mundial, assume a equipe do Real Madrid. Olha só, surpreendente, viu, professor? Porque a gente tinha ventilado outros nomes, e outros nomes eram veiculados, e em nenhum momento o técnico da Fúria esteve no radar do Real Madrid. Então, o Real atirou em um técnico de seleção para voltar a assumir a sua equipe. Julen Lopetegui treinou o Porto na esfera de clubes, treinou também seleção espanhola sub-21, é um técnico que conhece essa seleção espanhola desde a base, e agora vai assumir o Real Madrid. Professor Mauro Fernandes. Eu acho que o Real Madrid foi compatível com o time que ele tem, né? Ele tem uma seleção mundial que faz parte do elenco do Real Madrid, e nada melhor do que trazer um técnico de seleção também, que conheça os jogadores, que saiba trabalhar as estrelas e que tenha um know-how também de estar disputando uma Copa do Mundo aí e poder chegar ao Real Madrid também com status de galáctico, né? Como sempre disse. Então, vamos torcer para que ele tenha o mesmo sucesso, que não o menos galáctico, o Zidane teve nesse curto espaço de 3 anos, 2 anos e meio, e conseguiu tantos títulos como Zidane conseguiu. Julen Lopetegui, então, tem 51 anos, Passou pelo Real Madrid, bem verdade, jogou um jogo só como jogador pelo Real Madrid, também passou pelo Barcelona, jogou 5 jogos no Barcelona, mas ele foi ídolo mesmo no Rayo Vallecano, onde jogou bastante. Como treinador, inclusive aí, o Lopetegui passou pelo Real Madrid Castilla, que é o time B do Real Madrid, treinou todas as seleções de base da seleção espanhola, desde a sub-19 até a sub-21, foi ao Porto e agora treina a seleção espanhola, e o seu próximo desafio é a volta ao Real Madrid. Agora eu quero saber a opinião do Titi, o que você pensa sobre isso, Titi? O Lopetegui, que teoricamente é um treinador ainda emergente, mas que vem fazendo um ótimo trabalho com a seleção espanhola, e o trabalho dele coloca a Espanha como uma das grandes favoritas a esse Mundial, e eu acho que o Real Madrid deu um tiro certo quando se diz aí a contratação do seu novo treinador, Titi. Vai mudar assim um pouco, mas pra sair pra do Zidane. Vamos ver se se também não acontece igual aqui o Corinthians, não abala assim o psicológico dos jogadores lá. Mas é uma boa contratação, é treinador da seleção da Espanha, e vamos ver agora a próxima temporada, né? Se o Real vai ganhar tudo assim, outra vez, e tem no final do ano também um Mundial, né, Léo? Interclubes lá. Ganhando 500 mil euros por mês, eu ia ficar de cabeça abalada, mas nem ferrando, podia trazer Joel Santana pra treinar o Real Madrid, que ia dar tudo certo, rapaz. Vamos falar de Campeonato Paulista da Bezinha, daqui a pouco a gente tem mais giro de notícia, tem informação aí sobre um possível reforço do Liverpool, tem a debandada no esporte, vamos falar de muita coisa ainda, mas vamos falar do Paulista da segunda divisão, que na verdade é a quarta. Então, pra você que tá ouvindo pela primeira vez no nosso site, quero agradecer a sua audiência, você que tá ouvindo a gente. Campeonato Paulista da segunda divisão é a Bezinha, é a quarta divisão. Por quê? O Campeonato Paulista da primeira divisão é dividida em 3 divisões, A1, A2 e A3, e aí a segunda divisão seria a quarta. Vamos então aos jogos, aos resultados da 10ª rodada da Bezinha. Vamos ao grupo 1, tivemos aí o Grêmio Prudente empatando em 1-1 com o Tupã, empate, só empata também, hein? Vamos falar também de Oswaldo Cruz 0, Vossen também 0, tropeço do líder, que deu aí a chance do Talentos 10 voltar a se reaproximar da liderança. Venceu a Cizense fora de casa por 1-0, e a Santa Cruzense se recupera depois de 3 jogos sem vencer, vitória para cima do Andradina por 1-0. Antes de falar aí sobre esses jogos, a classificação tem Oswaldo Cruz na liderança com 18 pontos, Talentos 10 é o segundo também com 18, o terceiro é a Santa Cruzense com 17. Esses três se classificam de maneira direta à próxima fase. O quarto colocado é o Andradina com 14, e o quarto colocado só se classifica o melhor entre os 5 grupos, então só um quarto colocado passa com a melhor campanha. A Cizense está na quinta posição com 13, Voacem 12, Tupã 11, Grêmio Prudente 3 pontos ganhos, professor Mauro Fernandes, a equipe do Talentos 10 parece que está na busca aí do Oswaldo Cruz, tropeçou na última partida, se recuperou, contou aí com o tropeço do Oswaldo Cruz para colar na liderança mais uma vez. Realmente, Léo, o Talento 10, que é o caçula aí da série B, que é a quarta divisão de São Paulo, portanto o talento 10 parece que vem se recuperando e bem, mas é uma briga incessante, uma vez que eles estão na cidade de Bauru lá, e a briga é muito grande por lá, viu, Léo? E o Canali que pitou lá, Titi? Então, fala, passa informação pra gente aí dessa partida. Qual partida que o Canali apitou lá? Canali, não Canalha, pelo amor de Deus. José Paulo Canali, de Pescaba, foi o quarto árbitro lá em Assis, Assisense e Talentos 10. E ele mandou aqui uma mensagem pra mim. Um jogo horroroso, Léo, feio. Mais um público de 129 pagantes lá. É aí, o Talentos 10 conseguiu, assim, a vitória, assim, importante lá em Assis, né? Estádio cheio, rapaz, cheio de lugar vazio, brincadeira. Vamos falar do grupo 2, grupo 2 que tivemos aí no estádio Silvio Salles, é Silvio Santos. Apesar que quando morreu o Silvio Santos, certeza que vai ter estádio, vai ter praça, vai ter estátua, vai ter tudo do Silvio Santos. Vamos falar então do Catando Vence 3, Taquaritinga 3. Olha o final de semana de muitos gols que a gente falou. Em compensação, lá no Cláudio Rodante, em Fernandópolis, a equipe da casa empatou em 0-0 com o Bandeirante de Birigui. Tivemos também América de São José do Rio Preto e José Bonifácio no Benedito Teixeira. Vitória do time da casa, do América, por 3-2. E a Inter de Bebedouro agora sim consegue abrir uma gordurinha na liderança, já que venceu o Catanduva por 2-1 dentro dos seus domínios. Internacional de Bebedouro é o primeiro lugar com 22 pontos. O segundo é o Bandeirante de Birigui. Na terceira posição está o América de São José do Rio Preto com 17. O quarto é o Taquaritinga, 13 pontos. O quinto é o Catanduvense. Na sexta posição está o José Bonifácio. O sétimo é o Catanduva e o oitavo é o Fernandópolis. O Inter parece que se consolida como um dos favoritos ao acesso, né, professor? Uma ótima campanha da equipe de Bebedouro. É, viu, Léo? Se você pegar aí os três que estão classificados em primeiro lugar no grupo, você vai ver que tá tudo normal. A Inter de Bebedouro, o Bandeirante e o América. Eu acho que aí vão brigar aí por uma possível quarta vaga, é, o Taquaritinga, o Catanduvense e o próprio José Bonifácio. Não acredito no Catanduva e nem no Fernandópolis. Portanto, é, a briga aí tá boa, mas para ver um possível quarto lugar, né? Vamos então ao grupo 3 da competição, onde tivemos aí Comercial de Ribeirão Preto 0, Independente de Limeira também 0. Independente acordou, mas parece que acordou tarde demais, porque vai ficar difícil de buscar a equipe da Francana nesse momento. Daqui a pouco a gente fala a classificação, o Titi vai comentar essa partida aí pra gente. Tivemos também o Brasilis lá de Águas de Lindóia batendo o Jaguariúna por 4-0. Jaguariúna nem comida dá pros atletas, mole. Vamos falar também de Itapirense 1, São Carlense 0. São Carlense tá apanhando de todo mundo, perdendo dentro de casa pra Itapirense. E o 15 de Jaú tomou 4 coquinhos na cabeça da Francana. Francana que melhorou muito com a chegada do seu novo treinador, o Paulinho McLaren. Classificação tem Comercial na liderança com 22 pontos, 2 empates seguidos, colocaram Itapirense de novo na briga, com 21 pontos na segunda posição. Francana é terceira com 20 e o Independente de Limeira é o quarto com 15. Depois temos 15 de Jaú também com 15, Brasília 7, Jaguariúna 6 e São Carlense 0. O Independente acordou tarde demais, né, Titi? Se tivesse acordado uma rodadinha antes, estava muito na briga para se classificar junto com a Francana, né? Você sabe o que matou ele, Léo? Perdeu um monte de jogo em casa no começo do campeonato. Ah, não, o que matou ele foi o primeiro jogo, o jogo de estreia, que ele não tinha jogador registrado em casa contra a Itapirense e perdeu do W.O. É, esses 3 pontos... Mas só esse ou matou? Tomar 4 do São do Comercial, perder do... Ah, não, o Comercial empatou aqui, né? Não, mas e lá, 0-0. Em Limeira? Então, foi 0-0 aqui em Limeira... Aquele erro grave. Foi 0-0 os dois? Aí, os dois jogos. O de que eles apanharam em casa? Foi 4-0. Tomaram uma bordoada em casa. Teve esse jogo no começo do campeonato. Vou procurar aqui na tabela. Então, daqui a pouco a gente fala. Te comentando assim, um pouco do jogo Comercial Independente. O Independente foi até Ribeirão, fez uma grande partida e quase que no finzinho do jogo ainda conseguiu ganhar lá. Aí uma bola no pé da trave e agora tem 2 jogos em casa importantes para fazer os 6 pontos, contra o 15 de Jaú e contra assim, a Francana do Paulinho McLaren, que está fazendo assim, um grande campeonato, viu, que está com 4 lá em Jaú, né? É, o Independente perdeu ponto bobo pro Brasilis, perdeu ponto bobo pra Francana, que não poderia ter perdido. Então não é o primeiro jogo, né? São pontos que não se perdem. Inclusive pro Brasilis foi em casa, dentro de casa perder pro... Foi fora pro Brasilis, né? Tô bem informado hoje. Isso, segundo jogo. Vamos falar do grupo 4. Grupo 4, tivemos pela 10ª rodada o Flamengo de Guarulhos batendo a equipe da Joseense por 3-2 fora de casa. Tivemos o Paulista de Jundiaí vencendo a equipe do União de Mogi das Cruzes por 3-1 também fora de casa. O Paulista, nesse momento, é o primeiro colocado com a maior pontuação. É o primeiro lugar no geral na competição. Tivemos também Amparo 1, São José 0. Eita, que o São José podia assumir a liderança isolada, mas perdeu fora de casa para a equipe do Amparo. E o Guarulhos venceu o Atlético de Mogi, que esse é o pior no geral. Apanhou por 2-0. Classificação, Paulista de Jundiaí na liderança com 23 pontos. O segundo é o São José com 22. O Guarulhos também tem 22 na terceira posição. Flamengo e Guarulhos é o quarto com 19. O quinto é o Amparo com 12. Sexto, a Joseense com 9. E o União Mogi também tem 9. Atlético Mogi não somou pontos até o momento. Inclusive, desse grupo vem saindo o melhor segundo colocado, o melhor quarto colocado, o Flamengo de Guarulhos, com 19 pontos, seria o classificado nesse momento, professor Mauro. É, sem dúvida. Desse grupo, com certeza, vai sair um dos quartos colocados também. Portanto, Paulista vem bem, o São José bem, o Guarulhos bem e o Flamengo também, com 19, é o melhor quarto colocado dos cinco grupos. O Amparo está muito longe do próprio Guarulhos, em 7 pontos de diferença. Nós temos ainda, apesar de termos 4 jogos ainda por disputar, mas eu não acredito que o Amparo, a Joséense, o Mogi e o Atlético de Mogi, que também vem junto fazendo a mesma campanha com o São Carlos, 0 ponto, vai reagir não, viu, Léo? E, para finalizar, grupo 5 tem o Primavera de Indaiatuba batendo o Mauaense por 2-0 dentro de casa. Também tivemos o Jabaquara batendo o Barcelona na Espanha por 1-0 na Espanha, não no país Espanha, no Estádio Espanha, na cidade de Santos. Tivemos Itararé batendo o El Sport por 1-0 e o Mauá, que enfrentaria a equipe do Guarujá, não entrou em campo, descansou. Eles têm que ir até o estádio, Titi, ou já ganha o ponto, já está cancelado, porque o Guarujá foi eliminado, né? Então, classificação, Itararé líder com 21 pontos, o Mauá o segundo com 20. Primavera está na terceira colocação, também com 20. O quarto é o Elo Esporte da cidade de Capão Bonito com 17. Aí temos Mauaense 12, Jabaquara 11, Barcelona 7 e o Guarujá eliminado, Titi. Destaque dessa rodada foi pro clássico, né, do Itararé. É o Itararé que é o Esporte. É que o Itararé ganhou o clássico lá da região deles e a vitória do Primavera aqui em Indaiatuba contra a Mauaense, que agora entrou de vez no G4 e tomara que o Primavera se classifique nesse grupo aí, né? Muito bem, falamos da segunda divisão do Campeonato Paulista. A gente vai tocar o nosso apoio cultural e já a gente volta com mais Rio Vox Esporte Clube. Tem muita informação aqui ainda para você. Fique ligado, porque a gente já volta. Apoio Cultural 107,9 Rio Vox FM. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone: 0800-888-6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos, www.na.org.br. 0800-888-6262. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Oferecemos para você pães, bolos, doces e salgados. Venha experimentar nossos produtos e deixe a sua festa muito mais gostosa. Faça já suas encomendas. Aos domingos temos diversas opções em assados. Tudo preparado com muito capricho, eficiência e qualidade. E um ótimo atendimento. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Tradição em padaria. Rua Doutor João Tobias, 272 Centro. Telefone para encomenda 3493-3580. Dores e estresses em função do ritmo da vida moderna. Está na hora de investir em qualidade de vida com Aurora Massoterapeuta. Profissional com 18 anos de experiência, qualidade e excelente atendimento para homens e mulheres. Oferecendo massagem anti-estresse, drenagem linfática, limpeza de pele e vacoterapia. Alívio de traumas físicos e psicológicos. Controlando a dor, melhorando a circulação e aliviando toda a tensão. Disponibilizamos também tratamentos especializados para gestantes, idosos e pós-operatório. Atendemos a domicílio. Agende um horário pelos telefones 19-3493-3850 ou 19-99627-0606. Aurora Massoterapeuta. Massagem é qualidade de vida. Auto Posto Boa Vista. Combustível e produtos de primeira qualidade, aumentando a vida útil do motor de seu veículo. Com o melhor atendimento da cidade. Loja de conveniência para melhor atendê-lo. Avenida dos Operários, 355 São Cristóvão. Auto Posto Boa Vista. Dededrim, controle de insetos em indústrias, comércios e residências. Se você está com problemas com ratos, baratas, escorpiões, formigas e pragas em geral, entre em contato com a Dededrim. Telefone 19-3493-2346. Dededrim, aqui o seu problema será resolvido.

Para vocês terem uma ideia, o Lukaku foi o homem do jogo. Com toda a grossura do Lukaku, o Lukaku fez 2 e foi e deu assistência ainda para o terceiro. Então você veja aí. Mas ficou pelo menos tranquilo para a gente saber que o Brasil não vai ter muita ocorrência para passar pela Costa Rica. Tivemos ontem também, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Juventude 1, Curitiba também 1. E aí, Titi, foi o Juventude que empatou no Apagar das Luzes ou foi o Coxa? Como foi esse jogo aí? É que o Curitiba marcou o gol quase aos 30 do segundo tempo, e daí o zagueiro Fred, ex-Grêmio, ex-Goiás, marcou um golaço de falta lá, que o goleiro Wilson ficou parado, nem soube para onde que a bola passou, para a falta. E parece que já começou um pouco de repressão lá pro lado do Curitiba, lá, porque acabou o jogo, já a imprensa já começou. Impressão, nada. A imprensa também acaba com o time, viu? O Curitiba tá ótimo, tá bem na mão do Eduardo Batista. Aí já começou já ontem, assim, atacar o pau no Eduardo Batista, porque ainda o Curitiba esse ano não ganhou fora de casa, mas o problema não é dele. Manda a imprensa fazer o dela, que o Eduardo Batista tá fazendo o dele, né, professor? Ah, sem dúvida, né? E vamos e convenhamos também, o time do Curitiba não é nenhum Abrastemp. Não é um Abrastemp, tá fazendo um milagre. O Eduardo tá fazendo um bom trabalho lá, o time jogou até que bem, mas é um empate, empatou, quer dizer, não vai acabar o mundo, né? E o rapaz tá indo bem. O importante pro Curitiba é estar ali perto da zona da classificação, e é isso que importa. Na segunda divisão, você ficar primeiro, ficar em quarto é a mesma coisa. Agora falando de Série C do Campeonato Brasileiro, esse jogo eu assisti, eu me arrependi demais de ter assistido. Salgueiro 0, Santa Cruz 0, um jogo ruim, só jogador ruim, um tio buzinando, uma buzina dos infernos, a traga não parava a buzina, não sabia o que era mais chato nesse jogo. Meu Deus do céu, e a turma falava que o 9 do Salgueiro era bom. Se ele for bom, eu sou camisa 10 da Seleção Brasileira, Titi, ô louco, dois times ruins, meu Deus do céu. É, tipo, pra variar, ainda o Santa Cruz ainda ficou ainda numa posição ainda no G4, né, Léo? Aqui o Salgueiro assim, se respirou assim, um pouco mais contra assim, a luta do rebaixamento, né? Não tem um jogador que salva nesse. É brincadeira, que jogo horrendo pra combater. Esse foi filme gore, não foi nem filme de terror. Foi pior que isso. E tivemos também Joinville 1, Volta Redonda 0. Você acompanhou essa partida, né, Titi? Escutei o jogo. Joinville ganhou o jogo também com a Carça na mão ontem. Quase que no final do jogo o Voltaço empatou lá. Foi assim, chorado, mas o Joinville fez os 3 pontos, mas ainda os dois times continuam na zona de rebaixamento, viu? Tanto Volta Redonda quanto assim, o Joinville. O resultado foi ótimo para os dois aí, então. Vamos fazer mais um giro de notícia aqui no Rio Vox Esporte Clube de hoje. Ah, aliás, antes, os abraços do Titi, por favor, Titi. Manda um abraço pro pessoal que está nos ouvindo aqui. Não, manda pro Totonho. Quero mandar um abraço especial pro meu amigo Totonho e pro Pedrinho lá da lanchonete Água na Boca, pro Gustavo Bilho, que já tá meio nervoso já, porque o Berlândia vai pegar o Caxias. Ele acha ainda que o Berlândia vai eliminar, Léo. É coisa, o Caxias. Eu achava que eu ia parar de fumar e continuar magro. Pro Rodrigo Bilho, pro pai do Gustavo e do Rodrigo, pro Paulinho Pisos, pro Pastor Matheus. É, e para todos que estão assim, assim, ouvindo a nossa programação. E pro Dalfé. E o William Floyd, nosso amigo lá de São Paulo, está nos ouvindo todo dia aí no formato podcast. Falou: ah, o Dan tem um abraço do Titi. Eu quero um abraço do Titi também. Ah, eu mando então um abraço especial pro nosso amigo William Floyd lá de São Paulo. Corintiano roxo, rapaz. Muito bem, valeu Floyd, valeu Dan, quero mandar um abraço pro Dan que tá sempre ouvindo, tá sempre comentando e divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa ajuda, nosso amigo Dan lá do Japão. Também o Julian lá de São Paulo, que também tá sempre ouvindo a nossa programação. Muito obrigado a vocês, pessoal. Vamos falar agora de mais mercado da bola, porque temos informações de que o Liverpool está disposto a contratar um meio-campista que vai ser adversário do Brasil na Copa do Mundo. É, o Liverpool tem interesse na contratação de Sheridan Shaqiri, destaque da seleção suíça e atacante do Stoke City. O Shaqiri não foi mal na temporada, mas acabou rebaixado com a equipe do Stoke na temporada passada. E as cláusulas, as condições do seu contrato ainda dizem que existe uma possível facilitação da saída do atleta em caso de queda do time para a segunda divisão. Pode ser um bom reforço? O Shaqiri é o cérebro da seleção suíça, né, professor? E é ainda muito jovem e ganhou tudo no Bayern, ganhou tudo na Inter de Milão, fez boas temporadas no Stoke City na Inglaterra. Então essa é a oportunidade do Shaqiri ter uma equipe grande na Inglaterra, uma oportunidade de ser o articulador de um gigante. Hoje com o Liverpool é uma boa oportunidade para ele, né? Ah, hoje é um bom negócio jogar no Liverpool. Hoje o Liverpool realmente voltou outra vez a ser aquela potência que sempre foi em outrora, chegando a finais de Champions, brigando pelo título inglês. Então não tenha dúvida nenhuma que é um grande jogador, e a gente espera do Liverpool jogador deste naipe para justamente o Liverpool cada vez mais manter a sua força e chegar às finais de todas as competições que participarem. Também falamos da seleção portuguesa, mas a gente não fala da preparação da seleção portuguesa. A gente fala de Gelson Martins, Bruno Fernandes e William Carvalho, jogadores do Sporting Clube de Portugal, entregaram por meio de seus empresários o seu pedido de rescisão de contrato ao presidente do Sporting. Eles deixam a equipe após toda a confusão que aconteceu no final da temporada europeia. Então, eles se juntam ao Rui Patrício, que também já tinha rescindido o contrato, outro que está na seleção portuguesa. Além deles, outros jogadores devem rescindir, como, por exemplo, o Acuña e o Batalha devem rescindir nas próximas horas. Também Bruno César deve se pedir a rescisão. O Wendel, outro brasileiro, deve pedir a rescisão. O Bas Dost entregou o pedido da rescisão e deve assinar com o Sevilla. E aí o presidente, todo mundo de português, primeiro de Portugal, que já cresceu os olhos, né? O pessoal do Benfica tá de olho, metade tá de olho nesses quatro aí, ó. No William Carvalho, no Gelson e no Bruno Fernandes. O Benfica quer os três. E o presidente do clube, o Bruno de Carvalho, ele falou que se demite se os jogadores voltarem atrás na sua decisão, professor. O presidente do esporte tá de brincadeira lá, né? E o conselho, a diretoria, o resto da diretoria do esporte também, tá na hora de chegar, arregaçar as mangas. E será que esse homem é o dono do esporte? Porque o que ele vem fazendo com o esporte é brincadeira, né? E os meninos têm mais é que jogar mesmo, que procurar outro ambiente, um ambiente saudável onde possa desenvolver seu trabalho. E quem disse sobre o Benfica contratar foi o próprio presidente. O Luiz Felipe Vieira disse aos seus sócios que vai fazer a loucura de contratar todos esses jogadores de seleção portuguesa de futebol. Agora a gente fala sobre o treino da seleção brasileira, o primeiro treino na Rússia. O Brasil chegou no final de semana, né? Chegou da madrugada do domingo para segunda. Ontem, os jogadores puderam curtir praia, puderam curtir com a família. Hoje, o primeiro trabalho e um trabalho aberto em Sochi. Essa foi uma das exigências da prefeitura de Sochi, de abrir o treino à população, para a população se sentir mais perto da seleção brasileira. O treino é no estádio vizinho à concentração, foi marcado por um trabalho à parte do volante Fred, que está em recuperação, e é o aniversariante do dia. O Fred completa anos no dia de hoje, e os jogadores da seleção brasileira mandaram a famosa farinha e o famoso ovo no aniversariante, que isso já é tradicional no futebol. Também tivemos invasão de campo, né, os torcedores. Mas molecada entrou no campo para tirar foto com os jogadores. Mas hoje, um trabalho leve, professor. Trabalho à beira do campo, sem treino ainda, sem treinar de maneira tática, professor. Ainda foi foi um treino de maneira mais tranquila. Também o Felipe Coutinho, que foi aniversariante, aniversariante também de ontem. O Fagner fez aniversário 2 dias atrás, também tomaram ovada, viu, professor? Então, seleção brasileira num clima muito descontraído. O Brasil treina em Sochi até sexta-feira, quando viaja para Rostov, o palco da estreia na Copa do Mundo, professor Mauro Fernandes. Realmente, o Brasil tá em estado de graça, tudo vai bem, tudo programado, tudo direitinho, né? A recepção que o Brasil teve no hotel foi muito boa, o pessoal acolheu como realmente a gente esperava. E agora, começar a fazer mesmo o trabalho mais leve para poder estrear bem. O Brasil está pronto e tem só que cuidar de alguns detalhes, mas logo vai chegar o povo brasileiro lá, vai acabar com a tranquilidade do Tite. Com certeza. Tem Série B do Campeonato Brasileiro hoje, 2 jogos, Londrina e Goiás, o jogo no Estádio do Café às 18, e Figueirense e Sampaio Correia às 20h30, lá em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli. O que esperar dessas partidas, Titi? Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás, que vai ter, vai hoje até o Estádio do Café lá, se recuperou na rodada passada, né, Léo? Ganhou do Papão no Estádio Olímpico por 2-1. Aí o Londrina, que quer se recuperar, né, porque perdeu em casa por Juventude. É um confronto, assim, equilibrado, mas acho que o Goiás arranca hoje, assim, um pontinho lá do Tubarão de Londrina. E o jogo Figueirense e Sampaio Correia, o Roberto Fonseca lá no Sampaio Correia está fazendo, assim, uma grande campanha do Sampaio, mas não vai ser fácil hoje lá o jogo no Orlando Scarpelli, porque o Figueirense tá muito bem. Acho que o Figueirense ganha, assim, com o jogo do Sampaio Correia, viu? E agora vamos falar do tricolor paulista, que entra em campo hoje. O São Paulo faz o último jogo antes da Copa do Mundo na noite de hoje. Tudo que você precisa saber sobre São Paulo e Vitória. Eles entram em campo hoje às 21h30 no Morumbi pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a gente disse, a partida é a última antes da Copa do Mundo. E o tricolor vem embalado por ter quebrado o tabu de mais de 36 anos sem vencer outro rubro-negro, o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Então o tricolor quer vencer para alcançar a meta de ficar entre os 4 primeiros durante essa parada no Mundial. O time tem 20 pontos na terceira posição e pode até terminar na segunda colocação, dependendo da combinação de resultados. O Vitória também venceu a Chapecoense em casa, depois empatou com o Corinthians fora e tem aí 12 pontos na 15ª colocação. Vitória precisa de um resultado positivo, né, para se distanciar da zona da degola. O São Paulo do Diego Aguirre não tem nenhuma mudança drástica no time. Ninguém está suspenso e a tendência é que o uruguaio mantenha a base sem poupar ninguém, até porque é a última partida e depois eles vão ter o tempo para descansar, não precisa poupar ninguém. A única dúvida é se o uruguaio vai jogar com um jogador mais ofensivo na ponta direita, como o Lucas Fernandes, ou se vai manter o Araruna improvisado no setor para fortalecer a marcação. Então, São Paulo vem a campo com o Sidão no gol, Éder Militão, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Jusilei, Hudson e Nenê, Everton, Araruna, o Lucas Fernandes e Diego Souza na função do centroavante, professor. O Diego gosta de apresentar surpresa, né? Para ele, cada jogo tem uma escalação e com certeza deve ter novidade no jogo de hoje, mas o São Paulo está bem e ele tem até o direito de fazer isso. Agora, o que chamou atenção foi que o Vitória jogou com o Corinthians no sábado, né? À noite, e ficou em São Paulo, quer dizer que não foi embora para Salvador e ficou em São Paulo, portanto, o Vitória parece que está focado para conseguir complicar a vida do São Paulo hoje à noite lá no Morumbi, viu, Léo? Mas eu acho muito difícil. O Vitória, ele ficou trabalhando no centro de treinamento do Palmeiras durante essa semana. E o time do Wagner Mancini, sofrendo muito com falhas defensivas, entra em campo nessa terça para solidificar essa mudança que vem acontecendo no setor. O Vitória, ele é o time mais vazado do Campeonato Brasileiro, com 20 gols em 11 jogos, não tomou gols nas duas últimas partidas, e precisa ver como tomou gol, porque não tomou nas duas últimas e ainda pior defesa, né? Não terá seus zagueiros titulares, nem o Canu e nem o Aderlan, que pertence ao São Paulo Futebol Clube. Então, o Tricolor, aliás, o Vitória vem a campo com o Elias. Elias é aquele ex-chapecoense e Juventude. Elias no gol. Cédric, Ramon, Bruno Bispo e Jefferson. Rodrigo Andrade, Lucas Marques e Rainer. Wallison, Neilton e André Lima. Eita, olha a lei do ex aí apitando, professor. André Lima, quem sabe fazendo o gol contra o seu ex-time. Arbitragem por conta de Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, auxiliado por Felipe Alan Costa Oliveira e Ricardo Júnior de Souza. Depois tem um monte de árbitro que fica lá sem fazer porcaria nenhuma atrás do gol. Todo mundo de Minas Gerais, professor Mauro. É, então, um jogo que vai realmente fechar a primeira fase aí antes da parada da Copa, né? Portanto, é o último. E o São Paulo, com certeza, deve passar e deve se manter no G4. Esse é o fato mais que chama mais atenção de todos aqueles no começo do ano. Mas eu não vejo dificuldade para o São Paulo passar hoje, ainda mais sem a presença dos dois zagueiros titular do Vitória. Continuando com São Paulo anunciou por meio de nota oficial na tarde de ontem a suspensão do contrato do lateral direito Regis, que foi contratado em março após se destacar jogando pelo São Bento na última edição do Campeonato Paulista. Segundo a nota do Tricolor, ele passará por um período dispensado de suas atividades para que possa resolver questões de ordem pessoal. A partir desse momento, o contrato do atleta está suspenso, mas não rescindido e poderá ser retomado tão logo São Paulo entenda que é possível dar seguimento no exercício profissional. Não estará recebendo, mas o São Paulo se coloca aí à disposição de custear tudo que for necessário. Eu chuto que é droga, viu, professor? Porque não faz sentido. Você vai suspender o contrato por quê? Né? Se não for por droga, não vai suspender por quê o contrato? Por motivos de ordem pessoal, professor. É muito estranho, viu? E não é só estranho esse fato. É o estranho histórico do Regis, né? O Regis, quando o jogo de repente ele está escalado, ele sai de escala, de repente ele vai para concentração, mas não é relacionado para o banco. Então tem uma série de história aí que vem justamente fazer com que a gente pense coisa ruim desse menino aí. É uma pena, mas vamos torcer para que, seja lá o que for, ele consiga superar e consiga voltar a jogar futebol, porque dificilmente ele vai ganhar o que ele ganha no futebol em qualquer outra atividade que ele saiba fazer. É, ou é droga ou ele teve algum grande problema no vestiário de São Paulo, tumultuou de uma grande maneira, e que o São Paulo chegou, afastou e falou, vamos cuidar dessa sua cabeça aí, depois você volta. Mas vamos ver o que vai acontecer, a gente vai, com certeza vai ter novidades nas próximas horas aí sobre esse caso. Quero agradecer a companhia dos nossos comentaristas de hoje, quero agradecer ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco mais uma vez nesta terça-feira, e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui para mais um Rio Vox Esporte Clube. Muito obrigado pela companhia, professor. E, se Deus quiser, meio-dia de amanhã, estaremos de volta para mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube. Muito boa tarde, professor. Ah, boa tarde. Daqui a pouco estamos trabalhando lá na Associação Olímpica Rio Pedrense. Eu desejo a todos que tenham uma ótima terça-feira, né? Que essa terça-feira seja abençoada para que todos vocês, que vocês tenham uma ótima terça-feira. E vale a pena aqui lembrar que as inscrições para o segundo torneio comemorativo aos 2 anos da Associação Olímpica Rio Pedrense e também aos 124 anos de comemoração de emancipação política administrativa de Rio das Pedras, o torneio vai acontecer e as inscrições estão abertas. As equipes interessadas entrar em contato aqui com a gente para poder participar da competição. Um abraço a todos, fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for a vontade dele, eu estarei aqui amanhã a meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. E conosco também esteve o nosso amigo Titi. Muito obrigado pela sua companhia, Titi, e até amanhã, se Deus quiser, pra gente falar muito de esportes. Tá chegando a Copa do Mundo, hein, Titi? Boa tarde, Léo. Boa tarde, professor Mar. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio Vox FM. Eu queria dar os dois últimos do destaque. É o Aimoré e o Pelotas conquistaram o acesso para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. E sabe quem que é o treinador do Aimoré, Léo? Arilson, aquele mesmo que jogou ex-Palmeiras, ex-Grêmio pro Palmeiras, e último destaque que o centroavante Bentinho que jogou no São Paulo, é treinador do Montes Claros agora a terceira divisão de Minas lá, viu, Léo? Muito bem. Obrigado, Titi. Obrigado, professor. Obrigado a todos vocês, nossos ouvintes, que estiveram ligadinhos tanto na nossa programação ao vivo quanto no nosso site. Fiquem com Deus e amanhã, se assim ele permitir, estaremos de volta para falar muito de esportes aqui. Tchau! ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.